Garças 2 no meio. 0 graus, 14 nós. Livre pouso 8001. Pouso 477, visual com tráfego na curta final. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém gol no 477. Após o tráfego, ali mantém gol no 477. Pare e desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Mare 2000, 0 no 4, gol no 754. Rubem Oscar, mantém a posição. Kilo Romeu Oscar, livre decolagem, vento 1, 80 graus, 14 nós. Salvador, bom dia, o Azul 4207, próximo ponto de espera e posição. Azul 4207, após o Boeing da Gol, ali mantém na 1 na 0. Bom, tráfego da Gol, ali mantém pista 1 na 0, capteira na 0, Azul 4207. São 8001, solo 20, solo 121, decimal 9, e livrando à direita. Uma boa tarde. 1219. Solo Salvador, bom dia, tá 8001 no livro. 8001, bom dia, prossegue via Alfa Juliette, posição 11. Alfa Juliette, posição 11, 8001. Controle, Kilo Romeo. Tá passando Kilo Romeo, Oscar, mantenha as condições visuais, eu no meu pé, escorredor axé, passe passando fora da barra. Controles do direto Siri. E a sessão 045025 inicialmente. Confirme para o ideal, pelo Romeo. 235. Autorizado para o do destino, confirme o nível de voo. 045 é o final. Autorizado nível 045, pelo Romeo. Obrigado, direto Siri 045, Romeo. Controle da máquina de Romeo, está em Paripe, mantendo meu pé, vai pegar proa de Candeias. Gente. 2, 1-0 e alterna Aracaju. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 118-6, altímetro agora 1014, tem bom voo, 4033. 1-0 no 4, direita, Índia e Alfa, 4033. Salvador, boa tarde. Gol no 47.700 pés na Dial. Gol no 477, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saída da Dial. Autorizou 360, saída da Dial. Gol no 477. Gol no 477, vai na pro de Dial. Direto da Dial, gol no 477. Zulu chama torre 118-6 pro táxi. Táxi, te chamo para cruzamento da pista no 7. 041, informação Oscar, passador. Gol no 041, acione identificação via chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Bonf, no 0 no 4, ajustar. Dois no meio, aguardando o balizador que não está ligado. Quente. Sete, super restrito, nível de voo 320. 320 restrito, gol no 477. Aquilo Zulu, livre cruzamento, táxi via Quebec Mike, na Lima, chame para ingresso no Pátio Uno. No 207, né, Colos 25, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 935, muito obrigado, bom trabalho. Solo 741. Prossiga. Poderia pedir uma gentileza para a senhora? Claro. Coordenar com o centro a nossa ida no 240 pela Whisky 1 e Whisky 56. Whisky 1 até Confins, depois Whisky 6 Confins Posto. Web 6721, comandante, eu adoraria te ajudar, mas esse tipo de autorização só mediante uma CHG para que seja enviada para o centro, para que seja NA pelo conhecimento, para que eu possa autorizar. Então, para que o senhor vá pela aerovia inferior, eu preciso que o senhor apresente uma CHG junto com o despachante. Tá bom, muito obrigado. 4033. Azul 4033, ali mantém, ano zero. E mantendo a zero, para trás, para trás. Azul 4207, suba restrita, nível de voo 320. Inicial restrito 320, 4207. Tango Zulu, Decolas 27, controle 119, decimal 35. Boa tarde. Geral 35, bom trabalho, senhorita. Controle, boa tarde, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba e mantenha 3.000 pés, saída agora, levar para a gira de destino. Vai manter 3.000 pés na saída agora, Juliette, Tango Zulu. Controle Salvador, boa tarde, 1941, está passando em 190, inscrito para 150, com informação óbvia. Voo 1941, na sua identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via chegada mar, para mar para o 050. Gol 1477, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 1288, 13325, vai chamar Gol 1477, boa. 1754, confirme PRO. PRO de Duna. Não foi autorizado PRO de Duna, Gol 1754. Tá, seguindo a chegada mais já. Negativo, chegada Mari após Mari, na prova de TAP após Duna. Ah, desculpe então, algum erro aqui na computador. Bono 754 para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 050. 050, Bono 754. Web 767-41, autorizado para o pushback acionamento do Sematax. Só para informação, aeronave de pequeno porte passando a causa. Enche da aeronave, ligue para o acionamento, chama o ataque do Sematax. Livre push. Livre push, acionamento, chama o ataque do Sematax, 764. Bono 714, vamos tráfego agora na posição Duno, o helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir na aproximação. Gente, Bono 714. 4 mil pés, sem livre decolagem, ventou 80 graus, 14 nós. Tem que decola, mantém a proa da decolagem até 4 mil, 4033, livre decola. 00, 4207. Kilo Romeo Oscar, informe estimado de pouso. 1-4-5-5. Gente, 1-4-5-5. Autorizado Paulo Afonso, 090 nível, decola da 10. Saída lotar pela Whisky 1, após decolagem curva à esquerda, aciona 5031 no transponder, 11935 é a frequência do controle. No pés, Juliette Tango Zulu, aguarde para a subida. Aguardando, Tango Zulu. Ciente, cotejamento correto. 3, decolos 3-1, controle 1-9, decimal 3-5, uma boa tarde. 9-3-5, uma boa tarde. Controle Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Necessita livrar frequência para realizar pouso aqui nas vezes do aeroclube. Sente frequência livre. Livre. Salvador, boa tarde, Azul 4033, passa 1700 para 160. Azul 4033, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 160 na Proid Dael. Proid Dael, agora foi pago a saída coral, senhorita que voa Dael. Dael 4033. Azul 4033, palma saída autorizada Dael, Leda e Lela. Então reautorizada a saída agora Dael, Leda e Lela, 4033. Bono 754, reporte estabilizado no curso do localizador. Estabilizando, 4. Alistando já. Sente, Bono 754, chame torre 118, decimal 6. 76, obrigado. Transponder 11935, a frequência do controle. Bono 754. Bono 754, livre pouso, pistão na zero, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso na zero, 5754. Meu pé. Confirme pro Tango Zulu. Gilete Tango Zulu, submantenha 4 mil pés. Ok, agora 4 mil pés, o Gilete Tango Zulu. Táxi, Webjet 6741, POB 1, 2, 1, autonomia 4,20, altando com fixo. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118,6, altímetro 1014, tem bom voo 6741. Juliette Alfa, ponto de espera, é o 90, chama 18, confia a frequência. 118,6. 18,6, Webjet 6741, Morinho. 1754, passou de a serra, baixou, travou. 1754, livre pouso, vento 180 graus, 109. Livre pouso, 1754. Bona 041, autorizado ILS, aqui é pista 10, reposto estabilizado. Gostaria de estabilizar no 041. Salvador, passarinho 2230, posição 14, para puxa acionamento. Autorizado, chama táxi 2230. Camarada 2230. Chame-se Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterne 1941, desse mantém a nível de voo 050, informa o tráfego posição 1 hora 13 milhas. Um Charlie 402, mantém a nível de voo 040 no rumo oeste. Mantemos sempre eu aguardando a liberação para descer, no 941. Juliette Tanguzu, mantém a 4 mil pés, informa o tráfego posição 11 horas. 11 milhas, um Boeing 738, livrando o nível de voo 070 para o 050 no rumo nordeste. 754, solo 37, livrando a direita, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. Direita 219, boa. Milhas, um Boeing 738, cruzando 63300 pés para o nível de voo 050 no rumo nordeste. Ciente, Juliette Angelou, tá visual com o mesmo. Ciente. Gol 9041, reposta estabilizado no curso do localizador. Reportarei. Tá interceptando o curso. Até a interseção Delta, só atenta mesmo. Ok, vai ser de passagem após prossegue via Alfa até o passe 3. Via, correção. Até a posição 03, via Índia. Eu vou chamar a Juliette agora, deixa. 754. Próxima dela. É o Gol no 941, para informá-los, nós temos um passageiro que está passando mal, está com acompanhamento médico e já avisamos a empresa para providenciar a ambulância e estamos comunicando a senhora também, ok? Gol 941, informe o sexo e idade do paciente. Um momento, por favor. Estabilizado, Gol 941. Gol 941, chame torre 118, decimal 6. 26, boa. Aceitou o cruzamento com tráfego, Gol 1941. Sede, Gol 1941, desça para 2 mil pés, ajuste na 014, autorizado ILS, XA, pista na 0, confirme os dados do paciente. Aguarde, checando. Desça para 2.944. Controle, o tráfego ultrapassado, Juliette Angelou, pode continuar a ascensão para a centena? Sim, Juliette Angelou, tráfego ultrapassado, direção ascensão, nível de voo 100. Vai informar a Tigino 00, Juliette Angelou. 041, livre pouso, vento 190 graus, 14 nós. Livre pouso, o gol no 049. 4033. Mensagem 41, decola 40, controle 1, 19, 35, boa tarde. Controle 1935, apete 6741, obrigado. Controle Abjet 6741, decola, passa 1700 pés na Dael. Abjet 6741, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 340, sai da Dael. 0 da Abjet 6740, poderia coordenar com o centro? A gente pela Whisky 1 até Confins, depois Whisky 56 até Poços, por gentileza, no 240. Mantenha a saída, quarta coordenação. Obrigado. Para o táxi, eu passaria do 2230 acionado com 37 a bordo. 2 de autonomia, Fernando Salvador. 2 horas e 5, 37 a bordo, Salvador, confere. 30, confere os dados. 37, Salvador, 2 horas e 5. Afirmativo, senhor. Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, altimetro 1014. Juliette Alfa, ponto de espera, da 1018.6, passeio 2230. Prode Dael, solicita Upper Whisky 1 até Confins, depois Upper Whisky 56 até Poços, no 240. Ciente. Sua nave. Vem pra direita, falando 219, vou 1041. Fala. 180 graus, não dois mais. Solo Salvador, boa tarde, gol no 041, livrou na Fox. 1041, prossegue via Alfa no chamamento da Juliette, boa tarde. Alfa vai chamar antes da Juliette, gol no 041. 0, centro da Oscar, livrou 185 para uma centena. Gol no 600, aciona identificação na proa de ITAP, decimal nível de voo 050. ITAP 050, gol 1600. No 941 está estabilizado no ENS. Passageira do sexo feminino de 35 anos é de Salvador. É pressão baixa. Sente, gol 941, chame torre 118, decimal 6. 18.6, muito obrigado. Boa tarde. Gol 941, Salvador, é o gol 941, boa tarde, está estabilizado RS da pista 10. Gol 941, livre pouso, vento 190 graus, 149. Livre pouso, a pista 10, gol 941. Cima quilo Zulu decola aos 43, controle 119, decimal 35. 1935, Lima, quilo Zulu. 76741. E após Ilhéus, coordenamos com o centro, ok? Isso que 1, Abjet 6741. Muito obrigado. Controle, boa tarde. Lima, Quilo Zulu, decolou, saída Lotar, na sua escuta. Papatango, Lima, Quilo Zulu, contato radar decolagem, submantém nível de voo 090 na saída Lotar. Zulu. Passarelo 2230, visual com tráfego na final. Faz a passagem do tráfego ali e mantém o passarinho 2230. Afirmativo, prossiga. Bem, está autorizado com fim, o nível 380, pistão no zero decola, curva à direita, subida da El, Leda, Leda DCT Bridge, e em Bridge intercepta o Pesulu 16 e prossiga até o destino. O controle 119.35, acione 5053. Tá, então está autorizado com fins no 380 via decolando ao 90, perdão, com curva à direita na Dael, após Dael Leda, após Leda direto Pride para ingresso na Pesulu 16. 119.35 é o controle Salvador 5053, ajusta ao no transponder. O TP 5267 confirma sem necessidade hoje daquela. De manter a radial de saída do Dael por 80 milhas antes de bridge? Negativo, comandante. A sua subida será Dael, Dael Leda, e após a posição Leda, vou direto para bridge. Não existe mais a radial, não existe mais essa saída, mantendo a radial 198. Ah, ótimo, ótimo. Muito obrigado, então. A gente reporta para o puxacionamento. Muito obrigado. Nada. Vou no 041, no portão 9. Portão 9, vou no 041. Até o 040486. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 3566, sem identificação, via Mari, desça para nível de voo 060. Via até o 060, 3566. 1941. 1941, salão 46, salão 21, decimal 9, boa tarde. 29, boa, Gol 941, livrou? Boa tarde, Gol 941. Livre o táxi, Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para 07. 941. Decolagem, vento 2, 10 graus, 149. Solo, boa tarde, Web 5728, posição de número 5, lá para Recife. Ok, Web, boa tarde, WebJet 5728, tá pronto para cópia? Manda! Autorizado, Recife, nível 330, via Peruíque 58, visto no zero decola com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935 é o controle e o transponder é o 5060. 5728, 330 Recife, 58, 10, primeira esquerda, Puca Caju, 1935, 5060, 5728. Correto, chame nesta pronta para puxar e afinar no 5. Chamará, muito obrigado. Chame torre 1, 98, decimal 6. Torre 32, chamará. Objet 6741, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 2888, alterne 3325, Objet 6741, boa tarde, obrigado. Juliette Tango Zulu, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288-3325. 006. Guardião 01. Na linha do litoral, 510 para retorno Salvador. Já avisou algum caso? Guardião 01, não autorizado o cruzamento da final da pistão 0 e aproximação direta para o pátio do Graé. Vento 200 graus com 13 nós. Reporte no solo, Guardião 01. Cruzado o cruzamento, reportará no solo, 01. Funcionamento, boa viagem, o ajuste é 1014. E surgiu uma situação, o Guardião vai ter que retornar para o aeroclube? Afirmativo, Guardião 01, chame o controle 119, decimal 35. 6935, 01. Pelo perfil da Gol, ascendendo para o 2, né?